Então vai, começa aí, Delarue. Então, no 3. Vou fazer uma introdução cool e aí Oi. você já sabe. Então, 3, 2, 1 e. Porra! Caralho, essa merda não funciona. Robin, você é um garoto. Não sei, pode ficar falando palavrões. Você é um menino ainda. Deixa o saco, porra! Merda! Robin. Eu não acredito, essa merda não funciona. Claro que funciona, Robin. Você não sabe mexer em porra nenhuma. Sou foda. Sou foda. Olá, nerds e nerdas, tudo bom? Não, isso daqui não é um podcast do Notas Nerd. Isso daqui também não é um podcast do Baile dos Enxutos. Isso aqui são, exatamente, porque o português é um cu. Cagou pro Arão 71. É, falta o Arão 71. Então também, isso daqui também não é um podcast do Arão 171, porque serão três podcasts em um só. Ou seja, você que não tem porra nenhuma pra fazer no final de semana, terá três podcasts seguidos para ouvir, se quiser entender todos eles. Ou não. E mamãe acabou de dar esporro para eu falar baixo. Tome. Tome. Então, quando não é a patroa, é a mamãe, mas mamãe raramente se apresenta. E o tema de hoje, a gente não faz a puta ideia do que seja, mas eu acho que vai ser crossover. Sobre crossover, qual não, eu não porra. Sei. Não, porra. Então, qual vai ser o tema? Tá sabendo legal já, tá sabendo bacana. Já fico sabendo. É o que a gente tá lendo agora, cara. É crossover, porra. Então, o tema vai ser o que nós estamos lendo agora. E eu começo a dizer pra vocês que agora eu estou lendo Construindo Marcas Fortes, do David Acker. É, não, faz o seguinte, não apresenta ninguém, não. Vai se vai falando. Achei um apresentador pior que o Joker, cara. Mas aqui, meu Deus. Exatamente, ó. Eu não vou apresentar ninguém, mas na mesa estão os mesmos caras de sempre. Os mesmos caras do Papo Nerd, do Arion 71 e do Baile dos Disputos. Ó, boa saída. Exatamente. Então, quem quer falar primeiro aí sobre o que tá lendo? Eu acabei de ler, na verdade, foi Crise de Identidade. O que você achou? Cara, eu gostei bastante de Crise de Identidade. Embora, assim... Porque não, foi a primeira saga fechada que eu comprei. E eu gostei do... Da história, da morte, enfim. Uma pessoa morrendo, embora... O Homem Elástico, acho que é o Homem Elástico, essa porcaria aqui, ele não é um personagem, assim, relevante. Isso. Mas no final, assim, eu achei bobo o motivo da morte da esposa dele, né? Ou seja, era a mulher do Capitão Átomo que fez tudo isso. Do Capitão Átomo, do Electron, animal. Do Electron. Porra, presta atenção! Então, eu não acompanho essa merda de HQ, né? Nossa, chamou de animal, cara. Mas eu posso. Né, ele pode. Ah, então tá. Pô, se sou você, eu pego o seu cocô de cachorro e raço na cara dele. Mas, tipo assim, eu confesso que o que eu gostei nessa história foram duas coisas. A cena do homem borracha todo enrolado e deformado segurando no corpo da mulher queimada. E tem uma cena específica que é quando o Capitão Átomo, né? Capitão Átomo, Dr. House. Electro. Idiota! Tá no mesmo. Então, quando o Capitão Elétrico tá conversando... só, filha da... essa porra aí tá conversando com a mulher dele, né? E ele tá mexendo no computador, ela chama ele praticamente de nerd. Isso é interessante. Tanto é que eu fiz a senhora Delarue ler essa HQ e ela gostou também. E também fez a senhora Delarue repetir a cena? Você mexendo no computador e ela te chamando de nerd? Provavelmente. É cotidiano dele, né? Todo dia, assim. É, cara. Mas e aí, cara? Tipo... O desenho, a história... Cara, eu gostei do... Porque assim, eu não sou tão entendedor, assim, profundo de HQ. Eu leio basicamente história fechada. Tanto é que o Dr. House vira e mexe me dá conselhos sobre quais HQs ler. Tanto é que eu comprei recentemente Batman ano 1, gostei pra caralho. Hoje eu ganhei o DVD... Mas tomou o DVD mesmo? Ganhei de presente de aniversário já, cara. Pô, já saiu? Então parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Mas meu aniversário só dia 30. Parabéns pelo CD ou pelo aniversário? Não, o aniversário pelo só dia 30. Por não ter baixado, né? Parabéns por não ter baixado. Bom, eu baixei. Tá muito barato, cara. Tá ridículo não, de barato. R$29,90. É, eu baixei e vou comprar. Não diz que baixou, por favor. Ah, tá. Eu importei. Eu importei na importadora do Ultra, aquele viadinho. Viado, bicha. Viado, seus dois bichos. Baixo mesmo, baixa a porra toda. O que eu gostei também na... é que sempre é o Batman, o pensante da galera, e ele que descobre, na verdade, quem é que tava por trás disso tudo, né? Pra variar. Só olhando pra foto, né? Não, já sei quem foi. Com a mão no queixo, né? A mão no queixo. Já sei, né? É, tia Petúnia. Procura na morada, na sala de estar. Na sala de estar. E você, Vitinho Sorg? O que, que você tá lendo? Cara, eu tô fugindo um pouco desse reboot da DC. Até hoje eu li o Homem Animal por indicação do Mo. É, eu acabei de ler, cara, eu vou até mandar um link pra vocês, uma minissérie de zumbi do Garth Ennis, que chama Crossed. Que, assim, cara, eu sou fanzaço do Garth Ennis, eu acho ele sensacional. E tudo dele é diferente, né, cara? Todo o que ele faz, assim, ele não pega um zumbi e faz uma série qualquer de zumbi. Então, nessa HQ, os zumbis, eles não são zumbis. As pessoas infectadas são pessoas que afloram todo o lado negro. Então, tudo aquilo não, lado que negro não, lado obscuro. Lado rosa. Lado obscuro, sombrio. Então, tudo aquilo, assim, o cara vira um estuprador, um sádico, ele se corta, ele vira um masoquista, estupra. Cara, é assim... É muito nojento, cara, é muito gore, assim. A HQ é totalmente explícita, desde animal, criança sendo estripada, estuprada, o que você pensar, cara? Cara, o que eu acho engraçado é que, não sei se vocês repararam, mas ultimamente, o pessoal tem aumentado o nível dos zumbis, né? Não basta agora ele só cambalear, ele tem que correr, depois de correr tem que pensar, tem que pegar a metranca e matar todo mundo. Estamos cada vez mais subindo o nível, não é? Daqui a pouco vai ter maratona de zumbi, né? Cara? Nesse episódio novo da segunda temporada de Watchmen. Porra, presta atenção, idiota! Watchmen, olha, Watchmen. Oi, oi. R$100 pra ele. Zumbi, eu trapo disso. Né, que eu tô vendo o Manhattan aqui, eu lembrei. Nessa segunda temporada de Walking Dead, os zumbis fazem até de parkour, cara. Eles correm. Os caras estão muito inteligentes, cara. É a massa veificação dos zumbis. Mas hoje, para um zumbi entrar no mercado de trabalho, ele tem que ser diferenciado mesmo. Mas calma aí. Fizeram até um romance, né? Escreveu um romance de zumbi. O próximo lançamento da Marvel vai ser Wolverine e zumbi. Nossa. Olha só, não precisa de Wolverine zumbi. Já saiu o Marvel zumbi. Wolverine não morre. É só dele. Puta, não, o Wolverine não morre, ele não pode ser zumbi. Não, a tia May é Deus, cara. O tio Ben vai voltar e virar zumbi. O tio Ben, eu acho que foi o cara que mais morreu no mundo, velho. Porque toda vez lembra da morte dele, cara. Nunca voltou. Eu me lembro quando o tio Ben morreu. Mais que os pais do Batman, não, cara. Mais que os pais do Batman, não. Cara, eu acho que o tio Ben tá pau a pau, viu, cara? Tá, os dois tá pau a pau, os dois. Bando de amargurado, né, cara? Não esquece nunca. How high is the water, mama? Mas segundo Nostradamus, quando o tio Ben voltava, será o fim do mundo, que é a volta do anticristo. Mas o Super tava falando do que ele, tava lendo. É, não, o fim do mundo não vai acontecer no Brasil, porque ele não tem estrutura suficiente pra realizar um evento não, desse tamanho, né? Não, na verdade o fim do mundo já aconteceu no Brasil. Se chamou Cinderela Baiana. Puta que pariu. Não me lembro desse clássico filme. Nossa, cara, a gente foge pouco da pauta, assim, né? Só um pouquinho. Mas voltando à pauta, o Super tava dizendo que ele tava lendo. Cara, tem gente ainda em dúvida do tema. Eu estava lendo, assim, lá pelos primórdios do ano passado, né? Que eu li ultimamente, foi ano passado. Foi, não sei se vocês já leram, é o Guia de Sobrevivência a Zumbis, do Max Brooks. Já ouvi falar, mas não cheguei a ler, não. Cara, é muito legal. O cara, tipo, faz um verdadeiro manual de sobrevivência a tudo que você imaginar, a todo tipo de ataque de zumbi. Tipo Zumbiland? É mais ou menos, só que o cara é didático, sabe? Ele explica pra você qual é o melhor veículo, qual é a melhor residência, o que você pode carregar ou não, qual é o melhor tipo de arma. Eu acho que foi bacana, cara. O Super. No começo do Zombieland, ele fala isso, né? Mas, ô Super, eu falei o seguinte, eu fui comprar aqui em São Paulo e não tem, cara. Na, eu fui esgotou, na Livraria Cultura, não achei. Fui na Saraiva, não achei. Cara, esgotou. Eu tô procurando encontrar a continuação, mas não tem, cara, também. Tá difícil. O engraçado é que, igual, o cara escreveu esse livro, mas baseado em quantos históricos de ataques de zumbi. É estatístico o negócio? Como que é? Cara, se você tem ideia, praticamente o cara viu todos os filmes de zumbi que possam ter existido. Caralho, cara. Que falta de fazer. Não, total, cara. Acabei de pensar nisso. O preferido dele deve ser Fome Animal, né, cara? Nossa, cara, é massa, hein? Ele consulta de militar, cara. Ele até fez pesquisa com militares pra saber como é que se faz. Putz, mas vocês já pararam pra pensar se acontecesse mesmo, cara? O americano ia sobreviver, né? Porque americano tem arma até dentro do sapato, né? Ah, cara, mas aí eu vou te falar uma coisa. Americano é bem medroso, cara. Hã? Pode ter arma. O americano pode ter armamento, mas é um povo bem medroso, viu, cara? O Brasil ia atacar com pedra e pau, né? Macaco. Bem macaco e banana. E com os que bateram no Batman. Tanto que tem um bairro, por exemplo, lá no bairro da minha, que a minha tia morava, se você falasse que tinha um cachorro com raiva solta, ninguém saía de casa no bairro, cara. Até alguém ir lá e pegar o cachorro, cara. Ah, tipo, sério? Ninguém saía de casa, cara, por causa de um cachorro. Imagina por causa de uma infestação de zumbi, cara. É tipo aqueles loucos do Chapin, né? É tipo isso mesmo. Os caras, assim, tipo, todo mundo cagando de medo. Se fosse do Brasil, ia virar um feriado, né? Ah, cara, se fosse o Brasil não dá certo, não. Feriado da infestação, né? Iam dizer que eles são carentes e botar todo mundo no Bolsa Família. Oi. Ô, inferno, aproveita. Tão magrinho, tadinho deles, a roupa tudo suja. Você volta, ah, zumbi? Porra, que merda! Eu vou pegar a porra do meu bastão e vou bater em vocês, caralho. Organiza essa porra. Ô, inferno, aproveita que você tá falando aí e diz o que, que você tá lendo. Cara, quando eu fui na Bienal mês passado, eu aproveitei pra preencher uma lacuna da minha vida que eu não tinha Liga Extraordinária. Ui. Mulher? Ai. Você encontrou o homem da sua vida. Sim, o nome dele é Lamour. Se casaram, você pegou. Calem a boca! Calem a boca! Inferno, você pegou a edição com que mais da metade é falando sobre o roteiro e tudo mais? É, que tem o Scrofis e tal, muito linda, muito linda. Foda, hein? Foda. Muito foda, muito foda. 90 conto, né, cara? Pô, não lembro, cara, comprei mês passado, não lembro. Inferno é rica, também. Ele é rica! É óbvio que ele também. É rica, porra, ele é um inferno. Você não precisa comprar, você usa o Chirrion. Chirrion Liga Extraordinária. Aí vem o filme, tá ligado? Não, o filme não. Putz, aquele filme é muito ruim, cara. É que tá, pra quem não leu a história original, o filme até aqui é legal. Pra quem não leu. É, se você, ah, não, se você não conhece, né? Exatamente, que foi meu caso. Eu não tinha lido Liga Extraordinária ainda, nada, nem Scan. E o povo dizia pra mim, cara, não é possível que você acredita nisso, que esse filme é bom, que você gosta desse filme. Porra, o filme eu acho maneiro. Aí eu li o livro, né? E caraca, o filme é uma merda. Cheguei a essa mesma conclusão, então, hein? Cara, eu sou um grande fã da história do Dorian Gray, cara. E, putz, colocaram um personagem muito escroto, cara. É, colocaram um cara de Johnny Depp, né? Meio afetadinho, né? Muito, cara. O Arthur é um drogado, né, cara, na história. Aquele Mr. Hyde parece que tem elefantismo. Não, só o fato de ter posto aquele moleque como sendo o protótipo do dono do mundo, o novo americano que vai dominar o século XX, só que ali já cagou a história toda, né? É. Que veio substituir o Império Britânico. Aí só ali já cagou a porra toda. O inferno, lá na Bienal, por acaso, tinha o volume 2, cara, pra vender? Não vi, cara. Não encontrei, não. Esse é o de 1969 aqui, né? 64, sei lá. O volume 2 é quando ele faz sobre a obra do H.G. Wells lá, Guerra dos Mundos. Isso. E não acho lugar nenhum pra comprar, cara. Na Panini não tinha não, lá no stand da Panini não tinha não. Panini? Não é da Panini não, acho que é da Pandora, Pandora Books, né? Panini? Panini? Panini? Não, Panini. Eu comprei o stand da Panini. Hashtag não, Panini. Não. Panini. A palavra do dia é Panini. Tweet para os seus amigos, Panini. Panini. É. E que eu li agora? Promoção. Calem a boca! Calem a boca! Cala a boca, porra. Que pariu. Só que eu li agora, antiga, que eu tenho em scan já. Eu tinha a revista, mas aí perdi a revista e baixei o scan. Foi Black Keys. De vez em quando eu dou uma releitura, muito foda. Forsaken. Cara, a história de um detetive que ele é pego numa cilada e ele acaba se juntando com uma mulher. Só que, bom, vou spoilerar a porra toda porque a revista é de 89, então foda-se. O negócio é o seguinte, a mulher na verdade é um travesti. Isso, a gente tem todo o tempo do mundo, isso mesmo, a gente tem todo o tempo do mundo. Bom, porra. E a mulher é um travesti. Ela faz rituais satânicos pra se manter eternamente jovem. Aí esses rituais tem a ver com a igreja católica, um grupo dentro da igreja católica, enfim, é muito legal, muito legal. Black Keys. Mas desde o início você sabia que ela era travesti, né? Ele soube depois que ela só dava o rabo pra ele, até que um dia ele ficou bolado foi ver porque ela tinha um pau mal que ele. Porra, é o Ronaldo essa merda que tu não percebe? Na verdade, o travecão da história se chama Alexandre Frota. O negócio é comer cu e buceta. Bom, pela ordem aqui, então é a vez do Ebony Spider-Man nos dizer o que ele tá lendo. Provavelmente uma história de negro, mas vamos lá. Eu já mandei lá. O pior é que eu tô mesmo lendo. Eu li o segundo... É pior que eu tô lendo mesmo. Eu tô lendo o segundo do Ultimate Spider-Man. Não falei? Eu não falei? Pois é. Cadê 10? Toma 10. Pode imaginação. Assim, já saiu o terceiro episódio, o terceiro quadrinho. É que assim, eu ainda não vi o desenvolver, ele ainda não se deu conta dos poderes dele, do que ele tem que fazer, dessa questão da responsabilidade. Ele tá repetindo um pouco esse padrão do Peter. Tá legal, mas ainda tá muito no início. Né? É o Bendis que tá nos roteiros ainda, cara? E a Sarah Pichelli no traço. Quem no traço? Sarah Pichelli. Quem traça quem? Ui! Ou não traça ninguém. Dá 100 reais pra ele, dá 100 reais pra ele. Vai tomar no cu, hein, Quem tá escrevendo é o Bendis. Mas os poderes do cara é o mesmo? E? Não, ele tem mais não. Poderes. Ele tem mais poder, ele consegue ficar camuflagem, ele dá um golpe sônico, choque. Pô, tá ele tem um ferrão, né? Ele tem um ferrão, ele tem poder psiônico, ele fala com as aranhas. Ele camufla. Ele camufla. Mas como que ele virou Homem-Aranha? Como que ele virou Homem-Aranha? Porque também. O lance é o seguinte, foi picado por uma abelha. Aí virou Homem-Aranha. Oh, é você que tá ali na revista? Não, né? Então fala só. Gente, por favor, problema de relacionamento no ratinho. Fala aí. Como é que ele ganha os poderes? Então, ele pega e fica. É igual o Peter, entendeu? Ou aparece uma aranha radioativa, até plano, ainda pegando aquela questão do Osborn, acho que uma aranha 42, que pica o garoto. Cara, parece Deadpool, não sei ainda da onde, mas enfim. É o Gatuno. É, o tio dele é o Gatuno. O tio do Homem-Aranha é o Gatuno. Ah, exato, é isso. Aí a aranha vai, pica o cara e ele fica com super poderes, entendeu? E falta de criatividade, hein? Exatamente. Mas o legal é que eles trabalham com a questão da lenda do Peter, como ele ficou. Eles evoluem o Peter como aquele que teve um fim. É porque. Estavam dizendo que esse Homem-Aranha tinha tendências como nerds, é verdade? Ah, cara, não, porra, é essa. Botaram a dança do patinho daqui a pouco aí. Não fui eu, dessa vez não fui eu. Ô, Mou, tira do Multishow aí, cara. Pô, vendo pornô agora, cara. Meia-noite em ponto, o cara coloca no Multishow. Eu não tenho TV a cabo. Ele viu um monte de homem nos caps e ficou excitado. Ele entendi isso, não, tudo bem. Vai tomar no cu, inferno. Que zona, maluco. Bem, o Ebony já falou, ele já pode morrer. Joker, palhaço, o bobo, tá lendo o quê? Eu sou um bobo, palhaço. Cara, eu peguei na semana retrasada o Hellblazer número 1, que era da Abril, beleza. Ainda, cara. Opa, aquele que ele engana o... Isso mesmo, cara. Aquele que ele tá com câncer e tal. Putz, muito foda, cara. E, puta, ele engana o diabo, né, cara? Engana os três, né, cara? É, ele vende a alma pra três, né? Ele vende a alma pra três demônios diferentes. Como é que é o nome desse arco aí, cara? Eu preciso ler isso, não li ainda. Árbitros Perigosos. Isso. A Pô, Panini podia relançar novo, isso aí, cara. Né, cara? Tá relançando. Panini. Eu vi que saiu o volume 1, Pecados Originais, Panini. Aquele. Panini. Não, esse Panini. Aí, a Panini relançou agora, cara. Panini. A fase do Brian Nazareno é legal. Fiquei com uma metranca, não, hein? Esse arco é do Hábitos Perigosos, é do Garth Ennis, né, cara? Saiu na época da Vertigo, da editora Abril. É isso mesmo, do Garth Ennis, isso mesmo. Desenho do Will Simpson. É. Como a gente não tá falando só pra gente, fala aí o que você que acha da história, do desenho. Então, cara, foi muito difícil eu me acostumar. O desenho é muito sujo pra mim, sabe, cara? Ele é... Eu não sei, eu tô acostumado com essa... Você não acha que o desenho passa o que realmente ele quer passar? Entendeu? Passa, cara, passa. Antiga, passa porque... É uma coisa... Sim, passa. Eu me senti mal, cara. Teve uma parte que eu parei de ler uns dois dias. Esse, é um viado mesmo. Esse lance de melancolia, sabe? Vai tomar no seu cu. É, porque viadinho de minha vez de falar. Isso é viadagem. Porque quando ele desenha um demônio, cara, o demônio é barrigudo, aparece o pinto, entendeu? Não é aquela porra de demônio marombado bonitinho, cara. Aparece o pinto? Dr. Manhattan? Como é que é? Aparece o pinto? Dr. Manhattan? Não é o Jim Lee que desenha até a vovó musculosa, entendeu? Capeta barrigudo com pinto de fora? Bem realista. Bem realista, né? Viu? Todo mundo pode sofrer desse mal, né, cara? Bem realista. Ô Nexus, o que eu acho mais interessante é quando aparece Lúcifer. E a semelhança de Lúcifer com a imagem europeia de Jesus. Mas, na verdade, ele vem com a imagem de Jesus, né? Pra provocar o Constantine, né? Muito bonitinho, né? Gracinha. É, do caralho, cara. Mas continuando aqui essa rodada aqui de crossover, já que eu já tomei a batuta mesmo de roxa, ele foda-se o senhor Delarri. Por isso que ele foi expulso do podcast. Ah, tá. Agora expulso é outro nome pra Caio, né? É, exatamente. É o nome mais másculo. Diga aí, Dr. Manhattan, o que você tá lendo? Watchmen. Ele não leu, ele só viu o filme. Tô lendo Watchman com A. É o Watchman. Ele já... É um ele já leu tanto novo, que agora é pasmosa, né? Mas cara, fala negócio... Faz 10 anos que ele tá lendo Watchman, né? Ele tá lendo em formatinho, hein? Deixa o cara falar, porra. Eu tô lendo o reboot, mais. Cara, eu juro que eu não interrompo mais, tá? Porra, deixa eu falar. Cala a boca, palhaço. Calem a boca! Eu tô lendo a bula dos meus remédios aqui agora. Ele vai pulverizar você. Não, o Rochar me interrompi, hein, cara. Ele vai mandar gente pra Marte. É. Fala, pelo amor de Deus, fala. Cara, igual, eu tô lendo sobre o reboot, mas pra ficar informado, né? Pra falar mal no área. Mas um que eu li foi Martial Law, cara. Eu, por acaso, achei, né? Achei caído na rua. Eu coloquei no meu HD. Tava caído na rua, achei no HD. Tarjeta. E marchou mal, cara. Saiu no Brasil, acho que em 91, por aí. Os desenhos são do Dennis O'Neill. Porra, puta que pariu, velho. É Kevin O'Neill. Kevin O'Neill. Enfia o dedo no cu e cheira. E é um cenário, assim, Los Angeles, após o terremoto. Teve um terremoto fudido pra caralho. E é um anti-herói, né? O Marshall é um anti-herói. Ele caça heróis. Aí, o legal é que a HQ, ela tá recheada, assim, de umas coisas, assim, bem emblemáticas. O Marshall fala assim, eu sou um caçador de heróis. Eu caço heróis. Eu ainda não encontrei nenhum. Fora outras coisas, como assim, novo dia, mesma bosta, muito interessante. Ah, do Kevin O'Neill também, né? Não. Tava lendo o Kevin O'Neill também. Ah, não, tá. É o da Liga, né? Desenho da Liga. E o roteiro me fugiu aqui a cabeça, mas é uma HQ bem interessante. O primeiro é em seis partes, né? Uma série de seis partes. Bem interessante esse livro. Foi daí que o Marshall tirou o avatar dele? Sim. Provavelmente. Ah, bom, já. Mas essa é uma revista mais antiga, né? Isso, deve ter sido escrita em 88, 89, saiu no Brasil aqui em 91. Aqui tá falando que é 87. Ela saiu no Brasil, se não me engano, pela editora Globo, não foi? Deve ser, deve ser. Deve Fala ser, que deve ser. Ah, deve ser, hein? Saiu Playball, saiu Playball. Então tá beleza. Nexus, sua vez, o que, que você anda lendo aí? Cara, eu li muito... Alan Moore, Garth Ennis. Então eu falei, não, vou dar uma saída disso e vou voltar a ler heróis, ou um quadrinho de heróis. E eu tô lendo o Thor, cara. A Era Heróica que tá saindo agora? Aí isso, o Thor agora. Da Panini? Panini? Dá um tiro no nome. Tá mostrando ele voltando de ele voltando da Terra dos Mortos pra reconstruir Asgard. Ah, bem o início mesmo, então. Comprou o encadernado, aquele que saiu, cara? Comprei. Pô, muito bom, cara. Eu comprei também. O Renascer dos Deuses, acho o nome, né? Isso, acho isso. O desenho é fantástico. Né? Nossa, o desenho é animal, cara. Isso, tipo, putz, é muito bom. Fazia tempo que eu não lia uma coisa boa do Thor. E é um personagem que eu gosto muito. Eu acho que é pouco valorizado. Eu acho que o pessoal sacaneia muito e... Pô, é um personagem legal, cara. É um personagem que dá pra trabalhar bastante, porque a mitologia é gigantesca, né? E não, ele começa... Bom é o Deadpool. Deadpool. Ele sabe que é do quadrinho. Filha da puta, merda. Aí o que acontece? O cara que... Eu esqueci o nome dele, né? Que o Thor aparece na Terra. Invoca ele de novo, chama ele de novo. Ele volta da Terra dos Mortos. É o Blake, né? Blake o nome dele, né? É o Donald Blake. Isso. E ele volta. E ele começa a procurar essas pessoas. Só que ele tem medo de ele começa a procurar um a um do seu reino. E ele tem medo de tentar invocar todos ao mesmo tempo. Porque ele vai invocar as pessoas que ele também não queria. E ele não quer trazer o pai dele de volta. Ele não quer trazer o Odin de volta. E ele não quer trazer o Loki. Cara, mas assim... O que eu achei mais foda, cara, assim, do quadrinho, é na hora que ele encontra o Homem de Ferro, cara. Nossa, essa cena é muito boa, cara. Cara, a briga dos dois é muito boa, cara. A surra, né, cara? Não, o melhor de tudo é o final, quando ele fala assim, tá com a armadura toda fodida, né, cara. Porra, tô longe pra caralho da base, não sei o quê, me dá uma carona aí. Cara. Anda. Puta, cara, muito foda, cara. E larga uma piada, né? Da próxima vez a gente vai ter uma outra conversinha, algo assim, do Thor. E o Homem de Ferro chega assim, querendo falar assim, não, se você não é se você não faz parte do nosso grupo, você é contra, e você tem que se cadastrar, não sei o que, você tem que se registrar e tal. E, cara, ele tá muito puto porque ele foi clonado, cara. E o clone dele matou o Golias na Guerra Civil. Matou o Golias negro. Que recém tinha voltado, né? Revoltaram o cara pra matar ele. Exatamente. Cara, e quando o Hércules acaba com a cara do Thor clonado, vocês lembram? Nossa. Foda. O desenho do Steve McQueen é demais, né, cara? Ele chega pro Homem de Ferro e fala, cara, se você se meter comigo, não vai ter nem céu, nem terra. Vocês vão poder andar, cara. Entendeu? Tipo, você vai ver o que é um cu de verdade, cara. É, eu vou enfiar no teu cu. Você podia que mesmo. Vou te explodir em BH. Tá vendo esse mijolinho aí? Ele vai entrar com um martelo no teu rabo. Sem cuspe. Sem cuspe. Vai pagar aqui no mijolinho. Sem asgar. Cara, vale a pena. Tá? É um quadrinho muito bom. Principalmente na hora que ele encontra o pai dele de novo, o Odin. Sim, muito foda. A razão do Odin não querer voltar, sabe? Os corvos do Odin falando que ele é um safado e tal. Então, cara, vale muito a pena ler. Acho que a história ficou uma coisa bem legal. Deram uma modificada. Não é igual a porcaria do Homem-Aranha, desculpa, Rebony, mas a porcaria do Homem-Aranha que foi picado pela aranha de novo. Eu queria o quê? Eu não sei se eu tô confundindo, mas esse encontro com o Homem de Ferro não é em Nova Orleans, na beira de uma barragem. Isso aí. Sei qual é, eu tenho. Muito bom. É engraçado, cara, aproveitando. Roteiros do Strazinski e desenhos do Olivier Coipel. É isso que eu ia falar com vocês, né? Aproveitando que o Nexus falou dessa revista. É engraçado como o Strazinski, ele é inconstante, né, cara? Começa muito bem, né, cara? Não, assim, ele faz coisas muito boas, eu acho esse Thor dele sensacional, mas assim, ele fez aquela merda do Homem-Aranha, né, cara? O início dele foi massa. Não, o início sim, cara, mas depois ele cagou. Aí é que tá, eu acho que meio que sobrou ele de costa larga, cara, mas foi muito do Quezada também, cara, Quezada que mandava, né, cara? Foi ele, cara. Me explica então. Ó, vamos organizar aí. Peraí, um de cada vez, caralho. Fala, Super. Tá, caralho. Um de cada vez. Explica aí, o que o Dandido teve a ver com o Superman caminhando pelos Estados Unidos, em vez de voando por aí? Não, peraí. A ideia, mas se você parar pra pensar, a ideia é boa, cara. Porque o Superman passou um ano inteiro fora da Terra, lidando com os kryptonianos. Teve a guerra com o dos Supermans lá, que durou 48 horas e trocentas mil edições, né, que são, acho que são 5 ou 6 edições direto e só passam 2 dias ali. E é uma tentativa do personagem se reconectar com a humanidade. O problema não é nem tanto o roteiro, mas sim como ele foi executado nos desenhos. Nos desenhos? Nos desenhos. Porque quando você para pra olhar, tem certas cenas ali que você poderia cortar em um painel só. É, mas aí já o cara desenhou o que o roteirista escreveu, ué. Não, nem sempre. Depende do tipo de roteiro que você faz, cara. Se você faz um roteiro... Foi o Van Reis ou foi o Ed Ball? Não, foi o Ed Ball. Ah, foi esse filho da puta aí. É... Pô, gente fina pra caramba, cara. Mas isso aí depende da liberdade artística que você tem também, cara. Sim. Depende do tipo de roteiro que você faz. Você faz um roteiro aberto, que você só tem uma pequena redação explicando o que vai acontecer na edição, e depois é só diálogo direto, o artista tá livre pra criar o que ele quiser. Então, se você faz um roteiro fechado, estilo, por exemplo, um clássico de um roteiro fechado de quadrinhos, que é o Alan Moore, que escreve painel a painel, quadro a quadro, plano a plano, tipo de câmera que tá sendo colocada no quadro, layout, a porra toda, aí já é um outro tipo de roteiro. Tá fechadinho, você só tem que fazer o que ele tá mandando. E o Strazinski, pelo menos o que eu já ouvi falar dele dos desenhistas, escreve o roteiro aberto, muito ao estilo Marvel. Então depende muito, cara, da ideia. E tem ideia que não dá certo mesmo, entendeu? Também tem... É, cara, mas aí você tem que ver, é igual o Neil Gaiman falou no vídeo que eu te passei, cara. O Alan Moore é gênio, cara. Sim. Entendeu? Então o cara, ele já tá visualizando o quadrinho dele antes de ser desenhado, entendeu? Tem gente... Não adianta, né? Cedo ou tarde a gente ia falar de Alan Moore, né? É, cara. Você viu aquela... Escroto quando o Alan Moore fica reclamando do trabalho dos outros, cara. É como o Pelé ficar reclamando que os outros não sabem jogar bola. Porra, ele é Pelé, caramba. Ele é o Alan Moore, ele é o melhor. Não tem como... Ah, você não escreve bem. Ah, você tem que ter suas ideias originais. Porra, o cara é o melhor escritor vivo. Como é que ele vai dizer isso pra outras pessoas, pô? Ah, mesma coisa que o seu melhor, ele tem o direito de dizer que os outros são merda, né? Sim. Então, vocês viram aquele vídeo da DC, de The History of DC Comics? Não. Eu recomendo. Não lembro. Procurem. Muito bom, cara. Conta a história todinha da DC Comics e o pessoal da DC mesmo contando. Então eles vão contando desde do começo do Super... Que a criação Batman... fala um pouco do... que depois eles pegaram do outro, né? Eles processaram e tal. E vai contando. Aí tem uma hora que eles entrevistam o Neil Gaiman. E o Neil Gaiman fala, cara, Alan Moore é gênio. Sabe? Foi ele que... O Neil Gaiman fala, foi ele que me fez ter vontade de voltar a ler quadrinho, cara. Então se Neil Gaiman fala isso, cara, então, putz, cara, não tem nem o que discutir do Alan Moore. É, o tipo de cara que tá subindo mal, é como se fosse o Picasso da pintura, sabe? O cara fala. Diferente do Morrison, que escreve aquela merda de O Retorno de Bruce. Cara, olha o tamanho gordo. Ali é um busteiro do caralho. Tá, já que nós já falamos do pai, vamos passar a palavra pro Mo, que já tá escangalhando de rir aí. Bom, diga aí. Meu pai. Tá lendo? Esse ano teve a Comic Con, pronto. E aí tinha lá os stands de quadrinhos e tal. E eu queria. Eu fui. Sério, eu queria... que tinha stand de quadrinhos? Tá zoando. Posso falar agora? Teve que parece que tinha. Cara, eu acho que é por isso que chama Comic Con, né? Não, olha que ano passado não tinha. Ah, fala aí. Caralho, meu. Beleza. Nessa foto aqui, o Alan Moore tá com cara daqueles malucos que transa com cabra. Aí, ó. Aí, ó. É. Vocês pegaram essa locadora aí, ó. Aí, ó, locadora aí, ó. Cara de alguém que transa com cabra. É, eu queria saber. Faz alguém que transa com cabra. É a cara do Alan Moore. Credo, olha esse terninho dele, cara. O chapéu é style, o chapéu é style. O chapéu é maneiro mesmo. Olha aí o link da locadora aí, tá? Pô, e essa barba de vassoura velha? É, ele sempre teve essa barba, acho que ele nasceu com ela, né? Sempre. É, talvez. O vídeo dele novinho, cara. Tipo Charles Bronson. É a mesma coisa, cara. Nasceu velho. Deve ter um duende ali dentro que dá as ideias pra ele. Mas, né? Peraí, o duende demorar. Pera aí, ô macacada, o Mo tava falando, porra. Tá tentando falar, né? Nossa, gente. É. Já falou, né, ô viado? Aí que se dane os outros, né? Aí, cara, eu queria comprar o Batman 1, né? Uhum. Aí, felizmente, tinha esgotado. Aí eu, vou ver o que tem aqui mais. Aí eu comprei, eu nunca tinha lido, cara. Eu comprei o encadernado, volume 1, do Starman, do James Robinson. E... Eu só tinha ouvido falar bem, né? Tipo, o pessoal geral fala bem e tal. Eu comprei, vou ver. Cara, é sensacional, assim... A história é muito foda, o jeito que ele que o Jack Knight se torna o Starman é muito legal, porque ele deixa bem claro desde o início que ele não quer se tornar um super-herói, né, cara? Tipo, ele é um completo babaca, né? Não, ele é um babaca, e tu te, é um babaca. Assim, tu, pelo menos comigo, tu fica já tu gosta do personagem pelo fato do cara ter uma loja de colecionáveis, assim, sabe? Então tu já fica com aquela identificação, assim, de nerd, né? E ele fala, assim, né? Tem uma riadinha dele que ele fala que super-herói é só uma desculpa pra marmanjo botar um colorido. Então, ele, assim, ele não... Cara, putz, eu gostei muito. E legal que é, tipo, anos 90. E vai totalmente de encontro aos quadrinhos dos anos 90, né, cara? Não tem nada daquele negócio de visual na frente, né? Então... do Tony Harris, sensacional também. Então... Mas essa parte aí, como ele ter uma loja de colecionáveis, né, é biográfico, porque o próprio James Robson, ele coleciona esse tipo de coisa. Sim, então... cara, isso é muito legal. Né, nessa edição que a Panini... Que a Panini... Panini fez, cara, tá, tipo, caprichada, cara, tá cheio de apêndices e coisinha assim, pra quem gosta de ficar assim lendo, indo no é disso, oh. Então, e tem aí o tipo, a cada capítulo tem um desenho do Robinson, assim, e ele sempre ele fala isso, que ele que muito do personagem, né, do Jack Knight tem muito dele ali, né, que ele coleciona coisa, ele também é um puta de um nerd também, né, cara, então muito foda, gostei muito. Então, Dr. House, o que você... Doutor, eu fui também a Rio Comic Con lá pra zoar os nerds, já que eu não tinha nada o que fazer no final de semana. E minha esposa foi pra casa da sogra, então eu tinha. Resolvi, eita, então, coisinhas. Eu comprei a edição do Rafael Albuquerque, do Tune 8. E dei uma lida. Edição legal, uma edição de estreia, né? É uma história nova. É interessante, porque você vê que o traço do Rafael tá melhorando bastante. E comprei um livro. Eu fui na Rio para comprar um livro, senhoras e senhores. Eu comprei o livro do Heitor Pitombo, chamado Entes Perpétuos. Deve ser difícil comprar livro aí, hein? Teve que vir. Como compra você comprar um livro? É, um livro específico, calma. Falou o cara que mora no lado da Comics e pede tele entrega, né? Isso é verdade. Pela internet. É verdade. Quem que mora do lado da Comics? Eu moro lá da Comics. Ah, não é lá da Comics, né? É que é São Paulo, tá? É uma, eu pego o metrô da Comics. Tá, não é. Não morava perto. Pensei que você morava perto da Paulista ali. Não moro. Eu faço ponto ali no Trianon Masp. Bom, mas continuando, eu comprei o livro do Heitor Pitombo chamado Entes Perpétuos, o universo onírico de Neil Gaiman, que é um livro que fala sobre Sandman, sobre a saga do Sandman. Mas o legal do livro não é o que ele escreve sobre o Sandman, mas sim o final, que tem uma longa vista em que o próprio Neil Gaiman tem a oportunidade de falar sobre a HQ, que ele é mais conhecido. Então ele tem uma longa entrevista mesmo, que tem várias informações bacanas sobre o que ele pensava quando ele estava fazendo Sandman, que questões surgiram na cabeça dele, que problemas ele teve de abordar narrativamente mesmo. É bem interessante o livro, até assim, é uma boa proposta para quem é interessado no Neil Gaiman. E não só interessado no Neil Gaiman pelando o saco do Alan Moore, porque isso todos nós fazemos, então é fácil. E ver um pouquinho também a questão de como se pensa uma HQ a longo prazo, né? Porque o Neil Gaiman ficou anos e anos fazendo essa porcaria desse Sandman. Porcaria no sentido bom do termo, entendam. Tá a cara dos leitores burros. A gente não tem leitor. Não xinga os leitores, que os nossos leitores são vocês. Eu, quem já se chuta. Que bobo, palhaço. Calem a boca! Calem a boca! Agora, isso que o Ross falou, realmente. Quando eu li Sandman, eu fiz a besteira de tentar ler numa tacada só, obviamente eu não consegui, né? É coisa pra caralho. Mas é uma coisa que eu sempre pensava, porra, as passagens, tipo a passagem que ele fez com Shakespeare, a passagem que fala da época da Revolução Francesa, eu falei, caralho, o tamanho da pesquisa que esse cara teve que fazer, sabe? O quanto de leitura esse cara teve que devorar para fazer todas essas ambientações, né? E tudo amarrado, né? Não são coisas soltas. É tudo amarrado, tem todo um fio condutor. Enfim, Sandman é muito foda. Sim, sim. Bom, e principalmente que ele é um puta escritor, né, cara? Você pega vários livros muito bons dele, cara. Ah, sim, sim. Os livros também são muito legais. Aquelas Maldições, entendeu? Deus Americanos é fantástico. Isso. Deus Americanos é muito bom, cara. Tem um que é a definitiva agora, não tem? Com tudo junto num volume só, não tem? Tá saindo... Não, não é em um volume só, não. São quatro volumes que tá saindo pela Panini. Panini. Se saísse num volume só, ia dar quase todo mundo que comprasse, né? O quê? Se saísse num volume só, ia dar lordose todo mundo que comprasse, né? Ah, sim. Seria uma nova edição da Bíblia, né? Faria igrejas. Essa eu compraria. E outra coisa que eu li também, voltando ao assunto do podcast, foi Action Comics número 2, do reboot. Só dois. Tipo, pulou um, né? Não, um eu li, mas não é ler há pouco tempo, porra? Ai, tá, desculpa. A um eu li mês passado, até porque conheço pessoas que fazem revisões para as importadoras da vida. Então... O clima pesou? Como é que é? Hã? Pesou o clima? Ah, por que pesou? Assim, o que houve? Alguém faz revisão? Quem? Alguém... Eu? Não. Alguém falou alguma coisa? Não. Revisão? Não. Escanzeiro? Quer escanzeiro? Escanzeiro? Tem isso aqui não. baixa na Comics College e joga no Orkut? Nossa, no Orkut? Quem é que usa Orkut, cara? É, exatamente. Você. Cala a boca, ninguém sabe que eu uso. Pelo fato tá com vergonha? De usar... Vai trair o movimento, mo? Vai trair o movimento? Trair. Só vou trair quando todo mundo trair, eu traio também. É, da Dolabella, né? Bom. Ih, chamou de maconheiro. E viado. Maconheiro é o de menos, né, cara? O que mais tem adjetivos pra esse cara? Santa ignorância, meu Deus. O Dado Favela virou pro João Gordo e falou que o João Gordo tinha traído o movimento. E aí o João Gordo pegou a porra de uma machadinha e partiu pra cima dele. Ele quebrou a mesa de vidro do João Gordo. Não, na verdade, eu queria ver os dois apanhando, cara. Pra mim isso daí foi encenação. Ah, pode pra ser, mim né? Podia entrar um cara no palco e bater nos dois, cara. Esse... Pode ser, mas foi legal pra caramba. Eu pode ser encenação, mas foi legal pra caramba. Podia entrar, né, o Anderson Silva quebrar os dois, né? É, meter a porrada, a machadinha na cabeça dos dois. Não, mas aí ia ser estranho, porque o Anderson Silva ia quebrar os dois e depois ia falar: eu gosto do Justin Bieber. Pô, essa é foda. Não ia dar certo. O tanto que tenha quebrado os dois, já teria valido a pena. No Rock in Rio. É por isso que você morre primeiro. No Rock in Rio, o Corsos fez duas coisas assim. Uma muito legal, uma escrota. Muito legal foi eles trazerem o guitarrista do Dead Kennedys. A muito escrota foi ter trazido o João Gordo. Eu xinguei muito quando o João Gordo subiu no palco. Gordo, filho da puta! Tá tomando um tiro nesse cu! Finalmente alguém que tu pode chamar de gordo, né, inferno? Não entendi. Ai, que burrinho! Quando sair o programa, você escuta. Pois bem, não, ele não adianta, ele não escuta, não adianta. Eu não leio. Participa e não escuta. Não, mas ele vai ouvir no Arion 71, aí lá ele escuta. Onde? Areva. Areva? Não, o Areva é o outro, cara. Não tem ninguém no Areva aqui, não. Chama o Zonon aí, meu. Zonon. Vai basculhar o seu colon. Bom, senhoras e senhores, criaturas do inferno, zumbis e outras bizarrices que gostam de gore. Nós estamos chegando. Só pra querer cortando, foda-se. Ele tá bêbado. Vai, é mesmo? Terça-feira, o cara já tá bêbado. É foda, né? São Paulo é foda, estraga os outros. Porra. Eu moro em São Paulo e não sou estragado assim, não. Fala, bicho. Eu não sei estragado. Ah, não, você é o Joker. Fala, Bidido. Fala, Bidido. Fala, Bidido. Calem a boca! Calem a boca! Queria anunciar que o Warren 71 está acabando. Se ninguém está sabendo. O Warren 71 está acabando. Primeira vez. O Warren 71 está acabando por quê? Vocês não sabiam? O Warren 71 está acabando, cara. Mas a gente pode ficar com o domínio? Deixa a gente ficar com o domínio. A gente veio aqui pedir um emprego, na verdade. Porque houve uma crise de achaques de banco. O que aconteceu? Tem que largar o currículo com o inferno, cara. Ele é que é o dono. É, então, tem uma vaga lá no baile. Tem a vaga do baile, tem redator. Tem redator lá no baile que não escreve, então tem uma vaga, galera, quiser ir pra Olha, eu recebi um comunicado aqui do MDM me chamando pra lá, hein? É que eu falei que eu não queria, então. Achei mancada. Peraí, então. Quem te mandou? Foi o Thiago Cordeiro? É, melhor não botar fé mesmo, né? Melhor não botar fé. Se foi o Bugman, você pode desconsiderar. É fake. Bota no spam. Vai ter que fazer teste do sofá com o Léo, hein? Olha, Jerome, olha Jerome. O convite do Bugman pra escrever sobre mídias sociais. Vai ter que fazer teste do sofá com o Léo. Tem vaga no 15minutos.net lá também. Puta, eu ia falar isso agora. Tá aqui, pai. Fazer resenha do Glee. O que é? Cato agora? Virou cato.com agora? Foi o show do Justin Bieber. Bom, estamos chegando aqui, tentando chegar já uns 10 minutos ao final desse Mega Crossover Podcast, motherfucker! Nós faremos um crossover desse uma vez por mês. Nossa! Foda-se quem edita, né? Não sei o que edito, eu tô cagando. Puta que pariu. Por falar nisso, depois tem que mandar os arquivos pro senhor Delahi, porque ele é que é o escravo da edição lá do nosso. Ou pro Nexus, que vai ser o novo escravo. Agora que a Miriam saiu, né? Eu pensava que era a Ana que era escrava lá de vocês. É. Não. E isso... Isso se o Arion 71 não acaba antes, né? É, não tem essa. É, acho que quando tiver saído o podcast, acho que já vai ter acabado, acho, né? Não, aí não tem problema. É possível. Mas vamos às considerações finais. Eu gostaria que cada um de vocês fosse sucinto nesse momento. Eu sei que é quase impossível, mas vamos lá. E tente falar da pior HQ já lida durante a vida de merda de cada um de nós aqui. Começando por... Ebony Spider-Man. Eu. Liga da Justiça 1 do reboot. Cara, que história mais sem graça, cara. Pô, eu terminei primeiro com aquele Ryan Reynolds do quadrinhos, right? Né? I know, só right? Faltou ele fazer isso, cara. Pô, que raiva. Eu não li o 2 porque eu achei o 1 muito fraco. Mas eu gostei dessa edição por uma coisa, o Batman aprendeu que... Quer dizer, o Batman nos ensina que ele aprendeu alguma coisa no Brasil, né? A roubar o anel do Lanterna Verde. Já roubaram o anel, Raul? Não, meu anel não, meu anel não, já roubaram meus Vaico Jeans. Foi sinistro, eu fiquei com dor, não é legal. Não é lupus. É, nunca é lupus. Desgraça, só com a Lady Gaga. Bom, Super, qual foi a pior HQ que você leu? Cara, na pior da minha vida eu não me lembro, mas a pior ultimamente foi a edição 6 do Retorno de Bruce Wayne, escrito pelo Grant Morrison. Cara, que lixo, cara. Ele deve ter, quando ele recebeu o cheque, né, do pagamento, deve ter pensado: agora eu pago a hipoteca da minha cobertura, né, no Central Park. Que bonito. Senhor Inferno ou Infame, diga-nos, elucide-nos. Uma HQ que eu detestei, que eu achei com o pé no saco, teve uma antiga, tudo meu antigo, não sou velho, Darkseid vs Galactus. Credo. Eu acho, pô, eu peguei assim, caralho, Darkseid vs Galactus vai ser foda. É crossover, né? Eu não aprendo. É crossover, cara. Crossover, é merda. Não tem como. Crossover é merda. Como é isso aqui? Nós somos a maior prova disso, né? Nós somos a maior prova disso. É pra você ver como eu nunca aprendo. E você, Joker? Cara, Joker do palhaço. Eu não sei se a gente pode considerar isso como uma HQ, cara, mas a pior de todas. Pior, cara, foi o mangá do Corinthians. Credo, velho. O que é isso? Apelou, nem o life é tão ruim, cara. Não, sério, não. Mangá do Corinthians. É sério? Fizeram um mangá do Corinthians? Sim, cara, eu vou tirar uma foto da capa, vou escanear e jogar. Você comprou, cara? Eu ganhei. Ganhou da prefeitura, né? A prefeitura tava distribuindo. Lá no Itaqueirão? É, então, é só olhar a tabela, tá, seu gremista dos infernos? Ela agora é corintiano, porra. Ele tá foi falando pra mim. Eu tô falando pro Mo. Então, cara, apesar de ser corintiano, assim, foi a pior coisa que eu li na minha vida, cara. Foi a... O desenho é tudo torto, sabe? Tipo, sei lá, quem que não desenha? Eu não desenho. Então, pega um desenho seu, faz... Ah. Tenta... colocar a proporção do corpo, assim, tá ligado? Tenta só... Faz um desenho qualquer. E coloca uma camiseta e tal. Cara, vai ser daquele jeito, cara. É horroroso, assim. Tipo os teus, assim, que tu faz. Tipo o mestre sabe. Porque... Isso, não fala dele, cara. Pode dar merda. Não fala dele, cara. Mancada. Mas tipo o desenho do Liefeld. Não, é pior. Porque é traço pior. Mangá, hein. São pior que as batirinhas lá do site. Ah, perfeito. Diga-se de passagem sobre o passo. Mangá é sobre o Corinthians, para corintiano. Quer dizer, uma coisa para analfabeto não tem que ser bem desenhado. mas assim, só uma pergunta. Tinham quantos quadros? Dois? Não, cara. Um pro Ronaldo e outro pro resto do time? Só tinha um, Ronaldo e Adriano. E o último... Vai agora, Corinthians. A última página era um branco, que era o troféu da Libertadores. Mas então, nessa HQ foi revelado o segredo dos travecos de Ronaldo? Ó, oh, faz assim, quem chama esse cara podcast? Um deles era você, porra. A saga dos travecos. Olha, eu não, mas eu tenho um primo que talvez estivesse lá. Quem chama esses caras podcast, hein? Vocês, seus putos. Mas, nunca mais, faço crossover, nunca mais. Vai faltar do crossover, né? Não gosto de troca-troca, boiola. Bom, olha assim, não gosto que me chamem de boiola, mas... Tá bom, eu gosto mesmo é do Batman, tá? Eu gosto mesmo é do Batman. Tá bom, tá bom. Tá bom, eu respeito isso. Bom, Nexus, e você? Qual foi a pior HQ que você leu em todos os tempos? Cara, pra mim, qualquer crossover, cara. Tudo uma bosta. De hoje? E o... E o de hoje? O de hoje passa. Mas, cara, se você parar pra pensar, qual crossover que você leu bom, cara? Não tem nenhum, cara. É, não tem. Não tem, eu comprei, pô, Marvel vs DC é uma bosta, cara. Qualquer um que saiu é uma bosta, pô, cara. Eu ia falar do Marvel vs DC, seu viado. Hã? Authority Liga da Justiça. O Batman, cara. Planetário também é legal. Cara, o que foi aquilo? Eu tenho um que eu li que é bem bacana, assim. É... Como é que é, cara? Agora eu esqueci o nome. É o Wildcats, é isso? É assim que fala? É, Wildcats, Authority e Liga da Justiça, cara. Puta que pariu. Puta potente, caralho. Eu gosto muito aqui. Legal, cara. É legal pra caramba. Jeff Loeb, desenhado pelo Ed McGuinness. Cara, teve um dos X-Men com Wildcats. Wildcats. Cara, teve X-Men com Star Trek, cara. Lembrei do desenho do Wildcats agora. Pô, mas teve X-Men com... Mas teve X-Men com os titãs também, que é legalzinho. Cara, é tudo uma bosta, cara. Tá, beleza. Tem outro... Olha o frustrado. Opinião assim, um outro... Calem a boca! Calem a boca! Não, gente, olha só, gosto é que nem cu. Cada um tem o seu, então... Mas, Mo, qual foi a pior HQ que você leu? Cara, eu ia falar do Marvel vs DC, mas vocês já falaram. É, Heróis Renascem é muito ruim, cara. Ah, pronto, isso aí. É o clássico, né? Um dos clássicos da ruindade. Heróis Renascem é ruim? Quem chamou esse cara aí, cara? É, Dr. Manhattan, manda ver. Você vai falar Watchmen. Watchmen 2. Credo. Não li, então gostei. Ela é um bom candidato. O Rorschach não morreu. Pior é Spider Island, mas eu não li e nem vou ler, mas é o pior de todos. Tá certo. Senhor Sorg, Vitian Sorg. Cara, eu ia falar do Heróis Renascem, o Mo falou. É, uma mais recente saiu na Avante Vingadores 47. É, o primeiro Trovão, a minissérie do Thor, cara. Eu gosto muito do Thor, mas é tão ruim, eu não consigo passar da primeira história. Não, é muito ruim, cara. É mal desenhado, é mal escrito, é uma bosta, cara. Custou 15 pila, tô aqui com essa merda. Nossa. Sério que é ruim, cara? Muito ruim, cara. Não conta. É aquele que não tem o Donald Blake ainda, né? É só ele, né? Não, é o Donald Blake. Eu não saquei só, não foi a revista? É, Avante saiu na Avante Vingadores número 47. Ah, tá, Ratiano. São... Tô confundindo com aquela com o encadernado dele que saiu um tempo atrás. Essa é. Chama Primeiro Trovão, uma minissérie em 5 edições, cara. Puta, horrível. Eu li a primeira história e parei. Mal desenhada e mal escrita, cara. Horrorosa. Tem tanta coisa boa do Thor, né? Eu tava lendo outro dia Era de Trovão, relendo, né, cara? Que coisa maravilhosa, muito é bom. Porra, muito foda. Pô, eu tava relendo Thor vs Fanático. Mas agora é minha vez. Como vocês, crianças. Pessoas jovens, não lembram. Eu vou citar aqui uma história alternativa. Eu acho que pra mim é a pior história de todas. Cara, só um pouco. Cara, a tua voz é igual do Beto Estrada, cara, do MRG. Cara. Não, só isso. Pode continuar aí. Observação. É. Dr. House, o clone de Beto Estrada, continua o seu parlatório. É que vocês crianças não lembram dessa história. É uma história do que aconteceria ser que. Que foi publicada numa edição do O Novo Incrível Hulk da Abril. A história se chama O que aconteceria se Wolverine fosse um agente da SHIELD? Credo. Nossa, isso é velho. Ele já não é, porque o Wolverine. Puta, como é que é? Deu pau aqui. Como é que é? Eu só entendi o que aconteceria assim. O que aconteceria se o Wolverine fosse agente da SHIELD? Nossa, cara, assim, tem dois motivos. Calma, tem dois motivos pra essa história ser ruim. Quem tá rindo aí, separado? Do pai. Fosse teu pai. Eu ia dar porrada em geral, cara. Se o Wolverine fosse... Se o Wolverine fosse teu pai, coitado da sua mãe. Porra, eu ia ser o moleque mais malo da escola, cara. Ah, ia bater em todo mundo, ia dar na cara. Eu ia te meter a porrada se você me bater. Vou chamar meu pai pra bater em ti. Pode chamar, pode chamar. Não, e o pior de tudo é que você seria o Daken, né? Só pra lembrar. Bom. Ah, não lembro disso não. Vai, vai, vai, vai. É. O ele Daken. Boiola. Mas voltando, mas tem dois motivos pra essa história ser ruim. Primeiro porque ela é um que aconteceria ser errado, aconteceria ser bom. E o segundo é desenho de Rob Liefeld. É a primeira participação de Rob Liefeld em mercado brasileiro. A primeira história ele publicado. Deixa eu ver o que aconteceria. Teve uma que foi maravilhosa, que foi o que aconteceria se a Mary Jane não tivesse morrido. Essa é foda, é muito. Todo dia tem uma merda. E... Ué, ela pô, morreu. Eu tenho um aqui que é muito bom também, o que aconteceria a se Mary Jane, o Mary Jane não, tiver... Idiotas! Aquela também é muito... Tem uma outra também é muito boa. O que aconteceria se a gente terminasse o podcast? Exatamente. Senhores. Depois de muita dificuldade e muita batalha, nós conseguimos finalmente terminar a sobra. Seus bichas. Ai, bomba aí. Pariu. Acabou o podcast. E acabou o podcast, graças a Deus. Eu não tenho mais que apresentar mais nenhum podcast na vida até mês que vem, senhoras e senhores. No próximo crossover. Só que tem que terminar esse desse... Chega. Falsos poetas! Falsos moralistas! Enganadores! Enganadores! Do tamanho do meu cacete aqui, ó. Mostra aqui o tamanho do meu cacete. Bota a imagem, olha lá. Coloca no ar a imagem. Não, não vai colocar. Coloca, porque não tem condições. Porque não tem condição. Ah. Se não tem nem computador, vai ter condição de colocar a imagem aqui. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane, vá à merda.